Você está no portal de áudio do estúdio e produtora virtual. Estúdio e produtora virtual de Tailândia para todo o Brasil. Você dançar esse moleque bate forte em todo o estado do Pará. Bigudim, bigudá, DJ Wesley vai tocar. Bigudim, bigudim, DJ Wesley do Ruby. Bigudim, bigudim, bigudim, bigudim. DJ Wesley manda ver mais, mais. Bigudim, bigudá, DJ Wesley vai tocar. Bigudim, bigudim, DJ Wesley do Ruby. Bigudim, bigudim, bigudim, bigudim. DJ Wesley manda ver. Performances totalmente inéditas. Agora, preparado para fazer a sua festa. Com essa carinha de anjo.

Rádio Produtora Virtual. Aqui tem qualidade. Sim.

Estúdio Produtora Virtual. Spot, vinheta, chamada em geral. Você quer um homem que te faça mulher.

da Rister, um tremor de sucessos. Sabe por quê? Telefone 0919-9250-80. Vai, DJ Leidson! Pra cima, Leidson! Precisamos conversar.

e luto por esse amor. Nunca mais te deixar livre ao som do vai vem do mar. Vou te procurar, dizer que é bom te amar, e luto por esse amor, nunca mais te deixar livre, amor. DJ Leidson, o showman de Tailândia. Não vá,